Se isto for verdadeiro, eu quero que através do médium Aristides, que ele sabia ser completamente analfabeto, porque era seu parente, eu quero que o espírito de João, o evangelista, me fale sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. E poucos instantes depois, de inicialmente aparecer a entidade veneranda de Bezerra de Menezes, de saudar o querido Eurípides, vem a mensagem, alguns dizem que em francês, do Sermão do Monte, a mais bela explicação com termos preciosos, com a linguagem elaborada que aquele homem jamais teria condição de pronunciá-la, porque apesar do coração gigantesco, era oco de intelecto, e assina com o nome de João Evangelista. Em seguida, São Vicente de Paulo revela-se o guia de Eurípides Barçanufo, que diz acompanhá-lo desde a infância, narra detalhes que somente ele sabia. Ele diz: Eurípides, tu estás agora convocado para uma missão grandiosa. Abandona a comunidade, a agremiação São Vicente de Paulo, porque os teus colegas poderão conduzi-la adequadamente. Serás convidado a dar um testemunho em nome de Jesus e deverás abraçar a doutrina dos Espíritos. A partir daquele dia, Eurípides, que era um homem conhecido e famoso, professor, educador, jornalista, que já iniciava na política e se tornara, em 1904, vereador, sendo eleito por 2 triênios sucessivamente, sendo secretário da Câmara, tendo desenvolvido os grandes projetos, instalado a primeira hidrelétrica em Sacramento, o bonde e muitas outras benfeitorias que fizeram muitas pessoas vir de longe para aquela cidade pequenina. Ele também, em 1910, renuncia ao seu cargo, porque fora aprovada uma lei prorrogando ilegalmente o mandato dos vereadores por mais 3 anos. E Eurípides fala a seus compatriotas que não achava justo que o povo que o elegera somente para um mandato de 3 anos concordasse, sem ele o saber, se eles gostariam que ele permanecesse no cargo. E contra a unanimidade de todos os outros vereadores, pede a sua renúncia. Aquele tempo ele já estava completamente dedicado à doutrina dos Espíritos. Havia criado, ao lado da sua residência, uma farmácia, onde adquiria remédios, tinturas, produtos homeopáticos em São Paulo, e ministrava às pessoas pobres, que faziam verdadeiras filas de mais de 100 pessoas, e sempre deu todos os remédios completamente de graça. Mesmo aqueles mais ricos não pagavam. Com os seus recursos parcos, trabalhando como escriturário da loja de seu pai, ele mantinha a farmácia com a doação de alguns outros companheiros. Em breve, se torna tão conhecido, as suas receitas são tão famosas,